1240 Bravo 08. Não autorizado. Posso. Vai confirmar depois. Autorizado, tá, que você contar ingresso pro sinal 7, o Michael Fumar. Decolada 07, controle 128.8. 208, boa tarde, web 118. Correu, Mike of Mike, tem um ponto de cara da nossa. Mike of Mike, a linha aí decola. Proa Norte. Proa Bratinho, metrô 130 graus, 079. 208, contato Rabat, da 350, sai da Puca, vai Puca, da presente. Da presente Puca, web 328. Tá, 3191, se dá restrito no voo de voo 300. 300, restrito, 3191. Passarei 2230, solo 07, direita, solo 1219. 1219, 2230. Ao 07, está livre de cruzamento do campo para o corredor forte. Mike. 4, pátio principal. Alfa, Juliette, remota no 4, 2, 2, 3, 0. Cortar 3, 2, 1, 6. 4, 2, 1, 6, deixa para o nível de voo inicialmente 1, 0, 0, chegada a Mário. 1, 0, 0, chegada a Mário, tá? 3, 2, 1, 6. O azul 4463-01, autorizado, reporta táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi 4463. Genética 085 de Simbra. Salvador, muito bom dia, o trip 5490 para November. Trip 5490, só um instantinho para cópia, Petronina 200, prepare a Momo Cogbo, aguardando cópia. Momo Cogbo, não aguardo, 5490. Os 267, despegue o nível de voo 060. Cruz aberto. 16, desça para o nível de voo 060. Até a volta. Tô real, papapapá, Michael, Mike. Controle. Prossiga, Mike, Ghost Mike. Ok, já está passando através de vilas, né, até a Brant, vamos manter aqui 200 pés na linha do litoral. Sérgio, mantém as condições visuais, 500 pés, QNH 1016, mais 2 mais. Ai. Sérgio, 3216, despara o nível de voo 060. 060, 3216. Com curva esquerda no perfil da saída Momo, após voa posição Cogibu, após Cogibu voa direto Petrolina. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5551 no transponder. Dado por Petrolina 200, é decolada 10 curva esquerda, perfil Momo, transição Cogibu. Transponder 5551, controle 120 decimal 8 para o trip 5490. Correto, Pat 3, chama pronto, pushback, acionamento, trip 5490. Chama lá. Passo azul 4463, 3 horas e 10 de autonomia, 97 pessoas, alterna Salvador. Azul 4463, passo autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal 6, 12, o ajuste 10 no 6, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1862, obrigado, boa tarde. Tá 3267, preparação para o curso do localizador, curva à esquerda para o 0055. Tô 3604. Tá 3604, copo lado final, chame torre 118 decimal 6. 186, confirma? Afirmativo. 975-18, SAMI Recife, 1285, alterno 1245. 2085-25, bom dia. 3216, mantendo a proa 0055. Você para 3000, tá? Esquina da 06, tá? 3216. Gente, 10 para 3000, tá? 3216. Passada 5999, novo limite, magnético 100. 100, passada 5999. Ponto de espera pronto. 4463, mantém o ponto de espera após 09 na final, ali mantém, cabeceira no certo. 7, já estamos visual, após o pouso da linha, mantém o 44. Tá 3216, dispara 2000 pés, autorizado final ilha, seu porto estabilizado. Tá 3216, para 2000 pés, por favor. Passaram 5999, intercepte nessa proa, desça para 3000 pés, que é negado 06. Passaram 5999, reduz a velocidade para 1909. Ok, Vera 5999, certo. Velocidade 754, informe velocidade indicada. 754-250. 7-2-2-1-0-9, Gulma 754. 754-2-1-0-9. Sete, cinco, sete, 28, na escuta. Eco Tango Índia, bom dia, confirmando Barra Grande. Confirma o pátio que encontra-se. Azul, sol, aos... Corrijo, tamo sol, aos 17, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Solo 219, zero, 3603. Azul 4463, 1060, 089. Dúvida de colagem, azul 4463. Firmativo, já passou o PAB? 2 no POB, pátio 4, acionamento, taxa de decolagem agora com a torre 1 no 8 decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Paulo, Salvador, muito boa tarde, Altan 3604, lembrou? Altan 3604, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Alfa Juliette para o pátio 5 principal, da 3604. Goma 754, desça para 4.000 pés, QNH1016, redução para 1909. 754? Afirmativo, desça para 4.000 pés, QNH1016, reduza para 1909. 4.000 descendo, Goma 754 com 190. O 4463, decolou 119, 120, décimo 8. 208, boa tarde. Antes, 4463, Natael, passa 1300. Azul 4463, contato radar, suba o nível de voo 160, sai da Dael. 160, Natael, 4463. Autorizado, Eco Tango Índia, linha decolar 17, 160 graus, 8 nós. Goma 754, alteração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0, 010, seu limite é magnética 085 de Simbra. Esquerda 010, descendo para 4.704. Para 5999, desce para 2.000 pés, autorizado sinal eleito, aponto estabilizado. Portaré estabilizado, descendo para 2.000 pés, para 5999. Tá 3.296, estabilizou. Tá 3.296, completo sinal, semi-torre, 118, decimal 6. Muito bem, boa tarde. Qual a informação do November? Argentina já 200 para conquista. Confirmo que chamou o controle. Pena aí, está guardando a atualização no MIS. Só um instantinho, por gentileza. Vai aguardar, foi desempregado. Obrigado, Liga. Torre Salvador, boa tarde, está 3216, final, baixada e travada. Está 3216, autorizado o pouso pista 10, 160 graus, 089. Repouso, está 32, 196. Mantém as condições visuais, Campos 10, reporte no Farol da Barra. Controle, Alcatão Guilha. Apatão, Alcatão Guilha, mantém as condições visuais, meu pé de corredor 7, NH0066, reporte Farol da Barra. Senhor, autorizaria direto Barra Grande. E o país, confirma. Afirmativo. Autorizado. Obrigado. Roma 754 para o curso do localizador, curva direita para o 055. Desça para 3 no país, que é negado 06. 3055, descendo para 3, já pega. 754. Taxi 5490. Será táxi 5490. Goro 941, atinge do ativo. Goro 941, adestado no nível 050, chegada a Mari. Ok, nível 050 na Mari, Goro 941. Passareto 2230, pronto, cópia. Cópia 2230. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5560 no transponder. 2230, autorizado 200 para a Vitória da Conquista, decola da 10 com a primeira curva direita no perfil da Arbor, após direto. Controle 208 e o transponder 5560, 2230. Correto, remoto no 4, chama pronto, pushback, ensinamento, passaria 2230. Vai reportar pronto, 2230. Final de melhor. Roma 754, desce para 2010, autorizado final de suporte estabilizado. 2000, prestação autorizada, 754. Obrigado. Passeira 5919, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Passeira 5919. Estamos com 64 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Salvador. Trip 5490, taxia via parte 3, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, do ponto de espera torre em 118 decimal 6, 12, ajuste no 0, no meio, um bom voo. Parte 3, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, vai chamar a torre 118, 612, grato, bom dia. Santa 3216, após a passagem do ATR da Trip, iniciando o táxi a partir do Pátio 3, ingressa Juliette, posição 02. E aguarda o início do táxi do ATR, após a passagem, ingressa Juliette ao 02. Isso. O tráfego está a 9 milhas da pista. O tráfego da pista está a 5 milhas. Ok, o 7 é 4 5,99. Guardião 02, pode chamar o controle? Afirmo, Guardião 120, décima 8. 208, 08. Controle, boa tarde, Guardião 02. Guardião 02, mantém as condições visuais que antes para isso, que não ganha 066, reporte visão com local de pouso. 106, reportará 02. Eco Tango Índia, informe de mato para pouso. Salvador, 1-0-0, 4-0-0. Sente trip e mantém a ponto de espera. Vai manter. Ponto de espera da 10. 4-0. Mike Papalima, informa o tráfego nessa posição de 11 horas, a meia milhas, o Alfa Serra 50, mantendo 500 pés, rumo oeste. Positivo, ainda não está visual, com mesmo vai ficar atento aqui. Controle de Salvador, papapapá, Lima, papá Mike. Pode ir tocando a final da linha, mantém 4-0. Guardião 02, informe o tráfego nessa posição de 12 horas a 5 milhas. O Robson 44, mantendo 500 pés, rumo oeste. Está sempre no tráfego no 44 a 12 horas do Guardião 02. Goma 754, completo final, chame torre 118, decimal 6. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Lima, papapá, Lima, papá Mike, decolado do CIA, prosseguindo para Grupo Zulu. Conde, posição Conde, proa do, da rotatória. E são pessoas a bordo, seu código e o tipo Lima Papa Mike. Lima Papa Mike está com 03 a bordo, acionado 0202, com 2 horas e meia de autonomia. E qual é o tipo da aeronave? Então, Romeu 44, senhora. Gente, mantém as condições visuais, 500 pés, que é o 06, o Lima Papa Mike. O Mike mantendo condições visuais. Aragão. Eco Tango Índia, frequência livre para a coordenação. 9941, desce para 2000 pés, que é o 06, autorizado sinal ILS, participabilizado. Descida para 2 mil pés, altímetro 9096, está autorizado o procedimento X-Ray pista 10. Mike Papalima, chame torre, 118, decimal 6. 18, 6, grata. Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, reporte final de 3 milhas 17. Lima Papa Mike, senhor, está prosseguindo para Conde. Deve estar confundindo com o Mike Papalima. Através do que passou Mike Papalima. Chame torre, 118, decimal 6, Mike Papalima. 186, Lima. Reporte com interceptar o litoral. Vai prosseguir para o corredor forte. Reportará no litoral Lima Papa Mike. 5999, Canadá do Procedimento. Gol no 754, autorizado pouso pista 10, 150 graus, 08 nós. Pouso pista 704. Força aérea, guarda cruzamento. Guarda cruzamento. Torre, o Mike Papalima passou através do Pituaçu, tá chegando em Itapuã. Mike Papalima dá presente, base pela direita autorizada. Reporte girando base 17. Positivo, vai enquadrar a base pela direita. Chama cruzando o eixo da 10, Mike Papalima. 5490, decolou aos 30, 120, decimal 8. 5490, boa tarde, obrigado. Patrulha Salvador, muito boa tarde, o trip 5490 na sua escuta solicita possibilidade de liberação da restrição de 110 a 15 milhas. Nós passaríamos lá no 80, 080. Trip 5490, 190, contato radar, suba 200, sem restrições, saída MOM. Saída MOM sem restrições, o trip 5490, já agradeço. Conselho 5919, autorizado cruzamento da 28, ao estacionar frequência livre. Espera 5919. Bono 754, no solo aos 31, 121, desse monagem. 2199, 74 Bom 754 Bom 754, o taxi via Alfa reportando, seu taxi 6 para ingresso Alfa 754. Cruzar o Estidão 028, ingressar a base pela direita, o Mike Papalima. Mike Papalima tem livre pouso no 7, 150, 8 nós. Boa. Bono 754, autorizado Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, 754. Sabe 02, quais as notificações do voo? A busca de uma embarcação aqui no litoral, é, segundo informações da Marinha, está precisando de ajuda. Sim. Em Salvador, Lima Papa Mike já está na proa do litoral, afastado 8 milhas. Afirmativo, afasta no forte, chamando o controle 120 decimal 8. 120 decimal 8. Controle Salvador, meu guardião, muito bom dia, é o TAN 3566. TAN 3566, bom dia, estado nível de 0050, chegada Mari. 050, descendo, chegada Mário, tá 3566. Bono 941, completo final de semitorre, 118, decimal 6. 86. Controle Salvador, papapá, Lima, papá Mike, tá na posição Interlagos. Sente, Lima, papá Mike. 3566. Azul 4076, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Para 2000, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado, 4076. Travado, autorizado pouso, 140 graus, 10 mãos. Livre pouso, pista 10, igual a nossa zona. 050, a possibilidade de voar dona, o TAN 3566. Autorizado TAP, TAN 3566. TAP, TAN 3566, muito grato.